Identidade Clube. Feito 488, 690 km. Onda média Rádio Clube. 97 FM, VSB 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. Clube. Nós vamos deixar por dentro de todo o seu rolamento na casa mais vigiada do Brasil. Fique ligado a qualquer momento em nossa programação. Clube Arine FM, em todos os rádios com você. Dias da programação 690. Se você acha que ouvir músicas completamente de verdade está difícil, ouça Manhã Clube, de segunda a sábado, às 6 da manhã e aos domingos, domingo sertanejo, das 6 às 10 da manhã. Clube, falando com você. Madrugada amiga, aqui nós estamos de volta de novamente, graças a Deus, mais um dia de trabalho. Vamos iniciando com vocês a partir de agora, através da sua Rádio Clube. Nós vamos contando histórias da dia 10 horas até às 8 horas da manhã. Agora aqui na produção do programa, a direção geral do diretor José Luiz Marcon de Celine. O trabalho do som do Aquário, do que está do companheiro Nelson Silva, Nelson Madrugadeiro, muito bom dia! Toda uma boa, tô aqui de novo, já que não saio, daqui não me envolvo. É o meu lugar, Clube FM. Manhã Clube, com Figueirinho. Oi, nós, trazeis aqui, pra cantar vocês. Trazeis, senhor, nós, trazeis aqui, pra cantar vocês. Importante aqui, oi, nós, trazeis, senhor, trazeis aqui, pra cantar vocês. Fica desde agora até a noite da manhã, aqui na apresentação desse amigo de vocês. Foi eu, Figueirinho. Olha aí, pra você que tá acordando agora, ligando seu rádio, tá na sintonia da TV também. Vai um abraço, meu. Bom dia. É um prazer estar em sua companhia. Manhã Clube, com Figueirinho. Hoje é dia 16 de fevereiro, hoje é sexta-feira, 2021. E agora eu vou com a nossa sobrecidade aqui ligada a todos na festa, as músicas de duas em duas, pra você curtir aqui amanhã, Clube! Você pode começar do programa, que é o Guarabi, que implementa aqui o sistema de ligação para os seus clientes. Você encontra aqui com o João Patrocci, Rua Visconde Rio Branco, número 65. Caminho material para construção é especializado em madeira, telha, lajota, bloco, canaleta na Avenida Integração 1420 da Vila Brasil. Nós temos também o seu final de semana que ficou mais divertido no Sítio Santa Fé, nos Quilões, de Estrada Fênix Galvão César, número 19.900. Com todos em harmonia. mercado vai melhorar de trabalho. São 6 horas e 12 minutos agora na clube. E nós vamos rubiar na música sertaneja com você, maestro. Clube, a primeira da cidade. Acesse as ponteiras na Brasília. Olha o galho que está com a relógio marcando. E vale a gente, 7 minutos agora, clube. Nova manhã, na clube, com Trigueirinho. Levantei devagarinho pra ela não despertar. Reconheço teu cansaço, o amor não é não te passar. Me sentiu muito de mal. Eu passo os brasileiros e a crítica se cruzeiro. E no quarto eu fico a pensar. Durante o dia inteiro, meu trabalho vou. Na hora de estacionar, vem para o estacionamento do posto Santa Luzia, no centro de Guará. Segurança, calçamento, cobertura, atendimento 24 horas, mensal e avulso. Tudo isso perto de tudo. Pontos, lojas, restaurantes e muito mais. Não se irrite na hora de estacionar o seu carro. Vem direto para o estacionamento do posto Santa Luzia. Sem estresse. Na hora de estacionar, no centro de Guará, na rua Monsenhor Filipe, número 170, no centro, no posto Santa Luzia. Estacione aqui. Sem estresse, por um preço muito bom. Tudo que os combinados estão aprontando no Big Brother Brasil. Clube Arinha e FM, em todos os rádios, com você. Coloquem-se, fiquem programação 690. Se você acha que ouvir músicas pertinentes de verdade, traz isso, ouça Manhã Clube, de segunda a sábado, seis da manhã, e ao domingo, sexta-feira, das 6 às 10 da manhã. Clube, falando com você. O momento é de cuidar. Sabemos que você está fazendo a sua parte, está se protegendo. Então agora é hora de cuidar da economia da nossa cidade, de garantir o sustento das famílias da nossa região. Por isso, mais do que nunca, compre do seu bairro, apoie o comércio local e ajude várias famílias a continuarem sobrevivendo a essa pandemia. Só assim, poderemos viver melhor, unidos, se conseguirmos a tudo isso. Clube Arinha FM, em todos os lugares, com você. Clube Arinha FM, na memória número 1 do rádio. Vamos lá, São 6 horas e 25 minutos agora na clube. Para quem não vai lançar sobre cidade e cidade toda, agora que nós temos aí o Guará Vício, o Fernando Vício, o Fumo Redação, eu sou Ivan Pagotti, um dia eu estou pensando na casa, aonde ele pode lançar de qualquer forma para ele, para ele não se tratar, peço para montar o financeiro, churrasqueiro, um pouco na unha, tudo isso nós temos aí, né, com o Ivan Pagotti. E se você quiser fazer essa pergunta, por isso nós temos a galera também, mais para uma turma, Marcelo Fernando, Paulo Madeira, Pedro, Léo, Jardim, Pelé, Rua Vistão de Rio Branco, número 65, telefone 3133-3766 e 3122-4956. Olha aqui, o Nicanor e material para a construção. É na Avenida Integração, no Parque do Brasil. Maior variedade de madeira, 15 revestimentos personalizados, 30 de enrolado, 30 cerâmicas e espancadas. Preço batido, você encontrará com o Nicanor. E você vê principalmente a proteção de crédito, 10 vezes, até 10 vezes, 5 para você fazer essa mesma conveniência, só em casa de Catarina, com o Hélio, que água, que é o Brasil, e também a Raíssa, que está lá falando para atender as pessoas. Se você quiser fazer essa mesma, pode ligar em 3133-4433-5851. E agora os dois finais de semana ficou bem mais, é de matuta, meu filho, de Santa Fé, que passasse o final de semana, de frente, pelo troco, de salto, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, Oh, Rádio Clube, a primeira da cidade. Atenção para a hora, pedreiro. Marcando 6:33 agora na Clube. Manhã Clube, o programa número 1 do seu rádio, com Trigueirinho. Muito bem. Ferrava o rosto na boca, dava uma lambidinha. Ferrava com minha boca. 6:43 vamos já pro lado da 7 horas, daqui a pouco às 7 horas nós temos aí o Coletivo Risco, já raspou a barba, já tem uma cachaça de bichão lá do bar, daqui a pouco e daqui a pouco vai trabalhar pro Gambu Jardim Brasil. Lembrando o nosso amigo do Canal da Rede, tá todo dia, né? Porque a Rádio está no Rio também. Muito obrigado aí pela audiência. Tá lá também o João Coxinha da Anacia. Tá lá também o Leandro do Clube Prainha. Mostrado aí do Clube Prainha também, do Clube Prainha. E também lá pro Zé do Burro, Ana Paula, João do Barra, São Pedro, Dona Maria Aparecida, a Bia Cruz, o Renan também. Tá lá também o Pena, o Matheus Maia, o Pequena. Bom dia! Lembrando nosso amigo motorzinho também, lá da Dona Caeta, né? Chico da Viola e o Alves lá também, né? Está na sua sobrinha. Bom dia! Estamos só 15 minutinhos só para a festa da manhã. Nós vamos curtir mais de música, maestro. Thank you. primeira da cidade. Olha a hora certa, caminhoneiro. O galinho da cantora da Lajita lá também. 6 horas e 49 minutos na Clube. Manhã Clube, o programa número 1 do seu rádio, com Trigueirinho. Ele pode se tornar algo eterno, como um olho fracassado.

Manhã Clube é sucesso. Identidade Clube, Dayton K 588, 690 kHz. Onda média Rádio Clube, 97 FM, Dayton B 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. Olha a hora, gente, agora 6 horas e 58 minutos, né? Falta só 2 minutinhos para as 7 horas da manhã. Mas nós vamos até as 10 horas junto com você, né? Esperando o sol sair, já vem saindo, né? Vai ter que aliar tudo, esquentar. Aí nós damos o basta aqui e vamos embora. 10 horas da manhã. Um abraço pessoal da Bandido lá de Cunha, que está ligado com você. Alô Paulo, alô Julen, bom dia para você também, bom dia para o Jandi, né, o Pia Torto, nosso amigo Emerson e também a Dona Maria. Olha, fica a Dona Lazeira, muito bom dia também para o Nico Trançador, Genô, pessoal da Vila Mauá, também a Gildinha, seu cão, a Daiana, a Vilma, né? Estão tirando o leite das vacas pintadas. Muito bom dia para você. Alô, Nicão. Nicão, traçador também. O Laiação lá da, também, lá do Jericó. O pessoal da Pedra Branca. O pessoal do Comandá. Pessoal do Sertão dos Marianos aí, que está com seus familiares. Muito obrigado pela audiência. Muito bom dia. Alô, meus amigos do Novo Horizonte, Lorena também, que está com o rádio ligado, está lá também, né? É o Zé e a Creuza, Ana Maria está lá também, né? Ligado com a gente, o Jorge, o Eduardão, já tirou o gol do carro, está lá ligado com a Lúcia, né? É, o João com a Maria também, está na escuta lá também. E para todo aí das Três Barras, pessoal aí da Encosta da Montanha, da Serra, que está na escuta junto com nós, pessoal do Panital, pessoal do Pinhal Velho, Pinhal Novo, bom dia! Celso Querê, né, o Rogerinho, tá lá na escuta também, né, e o pessoal do saudoso João Vitor, né, a Dona Maria, a Dona Cida, a Dona Fátima, o Zé Antônio, não sabe quem tá na escuta ali, a Dona Maria, o Luciano, a Juliana, e também o seu Vitor com a Dona Romeu do Jardim do Vale, o Márcio e também a Luciana, seu filho Matheus, tá na escuta também. É, para todos aí, né, que tá na escuta junto com nós. São 7 horas e 1 minuto, nós vamos curtir mais Moda Maestro. Oh my. pinto punhal no desprezo. Tenho fundo da minha alma. Eu fico sem o meu bem. O traio não se amar. Prefiro sofrer com ela do que se ela ficar. Rádio Clube, a primeira da cidade. Atenção para a hora, pedreiro. Chegamos em Santana, o relógio está marcando 7 horas e 3 minutos agora na Clube. Assim, o seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Há muitos anos atrás, no interior que eu fui criado, fui um dos melhores que eu, e existiu daquele lá, numa daquelas fazendas, aonde eu fui empregado, amestrei um pro outro preto, e para lidar com gado. Como rei das invernadas, ele foi considerado. Certo dia no mangueiro, eu estava distraído. Um mesquinho traiçoeiro me pegou de cima de mim. E não fosse o outro preto, hoje eu era falecido. Como vai ele me enfrentou, o mesquinho foi fim. Mas eu fiquei um homem pesado e dali foi perseguido. No lobo desse potranco, que crueza de importância. Mas no mundo, meus amigos, nossa vida é um canto. Hoje deve acabar igual um mendigo errante. Foi beber a minha terra, já lembra o tempo de Deus. E vi uma triste passagem que me fez chorar bastante. Lá no matador da vila, eu vi o rei da invernada. E caminho para o forte, pois já não valei mais nada. Eu chamei ele pro nome, com a alma amargurada. Ele ainda me limitou, de cabeça levantada. Parece até que relembrou a nossa vida já passada. Sem nada poder fazer, pra aquele que me salvou. Meus olhos virão chorando, quando ele no chão tomou. Às vezes chego a pensar, que não existe mais amor. Como pode um homem rico, que não tem mais onde pôr? Vender por forte um animal, que tanto teve em Rádio Clube, a primeira da cidade. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Identidade Clube, DYK 588, 690 kHz. Onda média Rádio Clube, 97 FM, DYB 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. Cada dia melhor. Na Clube Cidade, só toca sucesso. Cada dia melhor. O dia todo é sucesso na Clube Cidade. Clube Cidade, fique com a 690. Aqui está o sucesso. Clube Cidade, cada dia melhor. Você vai receber agora uma mensagem de otimismo e esperança. Mensagem do dia. Tudo bem, a mensagem do dia de hoje é de autoria de Fernando Pessoa, que tem por título Onde Você Vê. Mensagem.

O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Santa Fé. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza. Eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, bairro dos Pilões. Telefones para contato: 99793-1036, 99163-0183 e 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook, Sítio Santa Fé Pilões. Quando se fala em rádio, você logo pensa na sua Clube 97, na memória número 1 do seu rádio e na sua cabeça também. Clube FM 97, a Clube tem o melhor mix tocando no sertanejo. Se ouvir vai rolar o Alfa Gordi. Esporte Nacional. Ao eletrônico. Passando pelo flashback. Aos lançamentos. Melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda. E tem a melhor equipe de locutores, programadores e jornalistas, fazendo sempre o melhor pra você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, eu sou em rádio. Eu sou o Clube FM 97, a primeira do seu rádio. Alô, amigo do campo. Ouça agora. Alô. Rural, se deixando bem informado. Alô, Rural. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom final de semana para você, Alô, Rural. E juntos, vamos conferir as notícias do campo. As vendas de feijão estão abaixo do esperado neste início de fevereiro. Os produtores acreditam que esses volumes devem continuar reduzidos até que o feijão carioca se aproxime do valor da venda do feijão preto. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses afirma que o mercado passou por diversas perturbações. Tivemos competição com soja e milho, além do aumento do consumo em certo momento da pandemia. E tudo isso impactou. Com a eventual volta às aulas, o produtor espera que a situação normalize, mas ainda há desafios. O agronegócio em evidência. Alô, Rural. O calendário agrícola está atrasado e pode ficar ainda mais, prejudicando a janela ideal para o milho segunda safra, de acordo com as projeções climáticas feitas pela SOMAR Meteorologia. Isso porque há a previsão da formação de um bloqueio atmosférico em março, que vai segurar a chuva no sul. Como o milho já vai ser instalado tarde por conta do atraso do plantio da soja, ele pode pegar um enfraquecimento forte da chuva entre o fim de abril e maio, em um momento em que o grão mais vai precisar de umidade. Além disso, o milho pode ser afetado por ondas de frio que podem acontecer no Paraná e Mato Grosso do Sul. Alô, Rural. As informações para o amigo do campo. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro cresceu 19,66% de janeiro a novembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Com esse resultado, no acumulado do ano, aumentam as perspectivas de um resultado recorde para 2020. O melhor desempenho de janeiro a novembro do ano passado foi para o setor primário e teve expansão de 47,5%. Mas todos os segmentos tiveram alta no acumulado de 11 meses. Você ouviu? Alô, Rural. A qualquer momento eu volto e trago mais informações a você. Grande abraço e excelente final de semana. Esse foi o Alô, Rural. Alô! As informações para o nosso amigo do campo. Alô, Rural. Até a próxima. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Ligue e participe. E amar foi um erro, foi um erro de amar, mas eu erro outra vez, e acaso precisar, por você não me arrependo, das alturas que eu já fiz. Olha a hora, gente, cuidado, porque não perdeu hora de trabalho. Então, 7 horas e 19 minutos agora na clube. É, nós temos aí o Guará Agrícola, implemento agrícola, tudo isso de irrigação, com o Ivan Pagotti, engenheiro proprietário da casa, teve enquanto já sabia capinadeira, com roteirinho do seu trator, peça para você montar o dia inteiro, muito mais. É, o bom atendimento da galera é na rua Visconde Gilberto, número 65, telefone do Ivan Pagotti, 3132-3726 e o 3122-4956. Aqui o indicador é o material para a construção na Vila Brasil, na Avenida Integração 1420. Lá nós temos a maior variedade de madeira, né? Também piso, revestimento porcelanato, tinta geral, telha cerâmica esmaltada com cimento, preço imbatível, facilita em 10 vezes no seu cartão de crédito, sem juros, sem acréscimo. Então você vai lá fazer os seus orçamentos e compromissos com o Nicanor e material para construção, desde o alicerce também até o acabamento. É, na Avenida Integração, o telefone 3133-1444, 3133-5851. Agora, seu final de semana ficou mais divertido no sítio Santa Fé. Tem passar seu final de semana no ambiente corredor, campo de futebol, rico, vários postos, você contato com a natureza, eventos e finais de semana também no sítio Santa Fé, é no bairro Silões, estrada Príncipe Alvão César, número 19.900, mais o telefone 997-9310-36, 991-6301-83. De 22 minutos, nós vamos indo por volta feito por hora, mas até às 10 aqui, contando fora, fechado a viagem com vocês, que está com o seu rádio ligado, muito obrigado pela audiência. Aproveitando, mandando aqui para o pessoal aqui da cidade, aqui do Mercadão, que está curtindo nós, está lá o Rodolfo Cota, bom dia, Sofia, Valentim, Dona Marizinha, está lá também, né? O Salomão do Mercado, a Ivani, a Dona Branca, está lá o pessoal do Café do Milho também, né? Ligado com nós. Muito bom dia também para o Adãozinho, Dalva, o Baiano, né? O Baiano está ligado com nós também. Está lá também o Rogerinho, a Sandra, essa banca de montagem, né? Aproveitando, mandando um abraço também lá para o nosso amigo João Satum, Bibi da Viola, Zé Carlito, Dona Neuza, Zé Mané, está todo mundo na escuta. Vamos mandando um abraço também para o nosso amigo Beto Branco. Ô Betão, eu estou aqui mesmo, né? Estou trabalhando no rádio, está por lá. Betão, bom dia para você. A Betão, bota as coisas no lugar. Mas é, manda um abraço também do nosso amigo Nogueira lá no Pedregulho, Cabelo Rodinha, a Zilda de Santa Luzia, né? Maria Aparecida também, lá do Santa Luzia, também já ligado com nós também. Ô, meu bom dia também, deixa eu ver quem mais. Dá pra Dona Cida Godói, o seu Vicente, que tá na escuta também. Muito bom dia! Pra ela, tá tão vazio, nunca se parou de pé. Também sei, ela não viu, coitada dessa mulher. Tá nervoso? Então a hora vai passando, nós vamos arrubiando para a Santa Rosera, aqui dentro do Guarandão, da Casa Grande, a sua Rádio Clube 690, Rainha do Vale. E por aí, né, vamos de música, maestro! Primeira da cidade. Atenção para a hora, pedreiro. Olha o galinho da campeã. Nós estamos marcando 7 horas e 27 minutos na clube. Assim, o seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Pelo caminho do visto por amigos foi levado. Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado. Esqueceu a sua esposa e um juramento sagrado.

tudo se fala em rádio. Você logo pensa. Na sua Clube 97. Na memória número 1 do seu rádio. E na sua cabeça também. Clube FM 97. A Clube tem o melhor mix tocando do sertanejo. E hoje vai rolar o Alfa Gordi. Eletrônico. Passando pelo flashback. Aos lançamentos. Melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda que tem a melhor equipe de locutores, programadores e programistas. Batendo sempre o melhor pra você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, eu sou em rádio. Eu sou Clube FM 97. A primeira do seu rádio. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O Ministério da Saúde usou a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, para a produção de 4 milhões de comprimidos de cloroquina, com uso de recursos públicos emergenciais destinados a ações contra a pandemia de Covid-19. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos da pasta com datas de 29 de junho e 6 de outubro, que mostram que o Instituto foi usado para a produção de cloroquina e Tamiflu, com destinação a pacientes de Covid-19. Ambos medicamentos não possuem eficácia contra a Covid-19. Ainda segundo a Folha, foram gastos 70,4 milhões de reais com a produção dos dois medicamentos. Ao jornal, a Fiocruz disse que o Instituto responsável pela produção de medicamentos produziu cloroquina para atender o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária. Notícia da hora. Bom dia pra você. Tudo de bom. Uma beleza. Fantasia que deseja o pessoal aqui. Da Rádio Clube. O melhor do sertanejo. Essa é a minha clube! Essa é a nossa clube! Estamos apresentando Domingo Sertanejo 3122-3611. Ligue e participe! Apaixonado, sofredor. Nasci pra te amar e não foi pra morrer de amor. Tô preso, acorrentado nas amarras da paixão. O corpo machucado, magoado, na ilusão de ser amado e desejado. Coração, alguém que seja alucinado, feito eu. Depois do mesmo sonho, mergulhado, só nos meus. Que seja meu caminho, meu destino, vida minha. Vivo entre os valores da verdade, carinho, felicidade. Metade com metade inteiramente tenha Deus. Depois de tudo que eu sonhei, você me fez um homem apavorado, sem juízo. Cresceu com a minha cabeça, me levou pro paraíso. Foi só na minha boca, lambuzou meu coração. Depois de tudo que eu sonhei, fiquei com todo mundo, até comigo eu já briguei. Eu tava na saudade, não bati, só apanhei. Eu quis ganhar o jogo, perdido pra solidão, solidão, solidão. Depois de tudo que eu sonhei, você me fez um homem apavorado, sem juízo. Cresceu com a minha cabeça, me levou pro paraíso. Foi só na minha boca, lambuzou meu coração. Depois de tudo que eu sonhei, fiquei com todo mundo, até comigo. Olha, olha, gente, agora são 7:38. Nós estamos apresentando Domingo Sertanejo, bem alegre com a vida. Até para você que está com seu radicado aqui na 690, Rádio Clube, a Rainha do Vale. É, nós vamos mandando as próximas músicas para os grandes amigos nossos, que também lá do Fim de Furo, lá do Bom Jardim, né, que está escutando a casoreia. Ô, seu Benedito Barreiro, bom dia para você, para a Dona Maria, e a criançada aí que está curtindo nós também, né? Manda um abraço também lá para o seu Dilon, a Dona Neuza, a Thaís, lá para também o Braz. O Braz Sayeg, aquele que toma um café cá para trás, está a Dona Lenice, a Lacitinho, a moçada aqui também, né? Dona Sebastiana, seu Merelli, bom dia! Procurando a pessoa certa, um camelo, um cobertor de orelha, um pedaço muito concreto, sempre me acha tão facilmente, sem precisar procurar chão, sempre que sobe sem achar, alguém pra te dizer no chão. Eu sou desse que procura, procura, procura, mas não há. Procura loucura que não passa, batendo cabeça atrás da mulherada. Assim vou levando a minha vida, vida, vida abençoada. Tá voltando agora só 20 minutos para as 8 horas da manhã. Nós estamos aqui apresentando aqui o Domingo Sertanejo. Aproveitando, mandando um abraço também, né, para o nosso amigo lá do Comigo ainda, está lá o Ponei, né? A Ana Maria, o Rick, é uma sabe aí que está curtindo. Muito obrigado pela audiência. Mandando também lá para o Filimanto, né, Dona Fátima, uma sabe aí, né, do Parque das Garças. Muito bom dia! Tem gente que passa a vida inteira procurando a pessoa certa, um camelo, um cobertor de orelha. Vamos lá dar assim também lá para o Timané Redenção, lá do Jeremeiro, que está na escuta também. O João Bolsa, o Lucimar, né, na Avenida, lá em Norena, também, que está na escuta também. O Valentim Correia, do Olaria, muito bom dia para você. O Donizete, a esposa Nadir. O Ademir também, que está na escuta com nós também. Ana Maria, também o Carlão, o Carinho, né? Também a Zetinha, lá no Silões, né? Está na escuta também, né? Aproveitando, mandando um abraço para o pastor Daniel, o pastor Leandro, né, está na escuta também, o Evandro, né, que é moçada, moçada que curte nosso programa sertanejo aqui da Clube. 7:41 agora na Clube. Enquanto a hora passa, é uma fumaça, né, levando a música também até você que está curtindo nós aí, né, por esse mundo vale e toda a região da onde a rádio alcança. E agora nós vamos de moda, maestra, com você. Juro que me arrependi. Falta você perdoar. Não aguento essa saudade. Esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa. Querendo voltar pro ninho. Eu já procurei abrigo num carro de outra pessoa. Sempre não briga comigo. Se você ama a pessoa,

melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda que tem a melhor equipe de locutores, programadores e jornalistas. Fazendo sempre o melhor pra você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, eu sou o rádio. Eu sou o Clube FM 97. A primeira do seu rádio. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que a retomada da economia brasileira perdeu um pouco do fôlego no primeiro trimestre deste ano devido a incertezas com relação à evolução da pandemia da Covid-19. Ele repetiu que esse mesmo movimento tem sido visto na maioria das economias. Campos Neto mencionou ainda a aceleração da inflação implícita nos últimos dias. Ele citou ainda o avanço da reflação nos Estados Unidos e afirmou que o Banco Central tem olhado para esse movimento e conversado com outras autoridades monetárias. No Brasil, os preços dos alimentos também representaram a maior parcela da alta da inflação, causada pelo aumento do consumo possibilitado pelo auxílio emergencial e pela elevação dos preços das commodities. Para o presidente do Banco Central, esse movimento já tem contaminado os preços de outros setores da economia. Notícias da hora. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Ligue e participe. Quem tá devendo não paga, quem paga nem sempre deve. Água do poço fundo, quem é do rato não bebe. Mulher bonita de longe, que a feia perto da gente. Tem jeito a gente não dá, tem fazender e ficar. Contando só foi doente, potente. Olha que eu não vou. É, minha gente, agora são 7 horas e 56 minutos, né? Já 57. E nós vamos indo até as 10 horas junto com você, que está com o seu rádio ligado. Obrigado pela audiência. Aqui é a sua clube, 690, é a rainha do Vale. Não tem cadeia, pra pobre não tem despejo. Pra um sem mesa e pastura, conclusão sem tempo. Amanhã é tal de segunda-feira, né? Amanhã nós temos aí já os quartetos, né? Os café da manhã, né? As notícias, você fica bem informado. Com Valdemir Barbosa, José Reis, Dr. Márcio Rocha, Amanda Vasconcelos. Estão aqui atacando no jornal da manhã, né, Clube, na segunda-feira, na Clube. Você sabe que no Guará Gringo, né, tem tudo implemento agrícola que vocês precisam para si, fechar a casa de fazenda dele, roçadeira até cartina dele, carroceria do seu trator, todas as peças para montar a orelha inteira, ferramenta de toda espécie, fez um pacote, facilita o pagamento em pronta entrega. Rua Visconde Rio Branco, número 65, mais os telefones 3132-3726 e o 3122-4956. Olha que pior, eu não vou jogar. Você, vai devagar o touro que eu não vou mudar. Olha aqui, Unicador também na Vila Brasil, na Avenida Integração, 1420, atendendo você com a maior variedade de madeira, né? Temos também pisos de cimento, porcelanato, tintas em geral, temos artigos, né? Temos portas, temos vitrais, temos também, desde o alicerce ao acabamento, o Unicador está com pronta entrega, facilita no cartão de crédito 10 vezes sem juros. você construir. Não se esqueça, dá uma passadinha lá na Vila Brasil e fale com o Nicanor. Telefone também 3133-1444 e o 3133-5851. Fui no churrasco, na casa do vento, com bota no bico, comendo no centro. Minha mulher tá tudo quanto é lado, beijo demais, minha carne tá boa. Agora no sítio Santa Fé, você pode passar esse final de semana lá, um ambiente acolhedor, com campo de futebol rico, vai exposto, você encontrar com a natureza, evento certo, final de semana, campo de sítio Santa Fé, fica no bairro dos Pilões. Na estrada Pedro Alonso, número 19.900, e também o telefone 997-93136, 991-630183. E aproveitando, eu vou mandando as próximas músicas também, né, para os nossos amigos que estão curtindo lá da colônia, tá lá, o Baestão. Ô, Baestão, bom dia para você! Bom dia também lá para o Natalino, a Dona Maria, a moçada que está curtindo nós aí também, na colônia do Piauí. Está lá o Ricardo Temberg, o Fernando, e aproveitando, mandando lá para o Rando, né? O Randão está lá também ligado com nós. E já aproveitando também, mandando um abraço já lá também para o nosso amigo Roberto. Ô, seu Roberto e a dona Olívia, Dadá, Marcelo, estão lá da colônia, tudo com o seu rádio de alto. Obrigado aí pela audiência. Um abraço da Salino, né? Vando, e moçada aí, tudo da colônia do Piauí. Bom dia! Aproveitando, mandando um abraço pessoal da Vila Brasil, né? Tá lá o Zé Monteiro, a Tony, né? A Mana Rosa, tá ligado com a gente. Mana Nilza, bom dia pra você, bom dia também. Carlos Alberto, compadre Cadinho, tá lá Iorzinho, Carlinho. E pra toda aí da Vila Brasil, né? A Rosa, Demir, o João, o Zé, tá todo mundo aí, né? Escuta junto com nós, tá? Obrigado aí pela audiência. Vamos junto até às 8 horas, às 10 horas da manhã, né? Falo 8, porque já é 8 horas e 1 minuto na clube. Então nós vamos de música, maestra, com você. Vocês precisam saber, sou mineiro de Virgínia. Mamãe era boiadeira, nessa lida eu me criei. Buscar vaca no sertão, essa era a vida minha. Vocês precisam saber, sou mineiro de Virgínia. Com apenas 7 anos, de morar em Aparecida, junto com Nossa Senhora. Yeah. precisam saber, sou mineiro de Virgínia. Mas agora eu vou dizer, vocês precisam saber, sou mineiro de Virgínia. Rádio Clube, a primeira da cidade. Acerte os ponteiros, Labrador. A cantora da gente tá marcando 8 horas e 5 minutos agora na Clube. Aqui, o seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Eu sou filho do sertão, o matuto verdadeiro, caipira de coração. Todo tipo que se orgulha em mostrar o bem de ser, em passear ao fim desse canto, parte que quero viver. As coisas de lua pra cantar o mar. Meu fogãozinho além, ao banquinho caipira, faz a vida que ninguém me tira. Aqui é uma filha que quero morar. Coisas lindas de se ver. A natureza é tão bela, tudo é um convite a viver. As maravilhas do canto, somente o canto é que tem. Se você quiser e puder um dia, venha conhecer também. Conhecer eu nasci, meu canto querido, aonde eu uso meus velhos amigos, nas noites de lua pra cantar o lar. Meu coração além, um franquinho caipira, lasquez a vida que ninguém me tira, aqui eu nasci, aqui quero morar. Rádio Clube, a primeira da cidade. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda média Rádio Clube, 97 FM, ZYB 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. A Clube Cidade é sucesso! Clube Cidade, cada dia melhor! Cada dia melhor! Nós temos um sucesso pra você! Cada dia melhor! Clube Cidade.

tudo bom, vou continuar assim. Vamos ver tudo, hein? O melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Ligue e participe. Estamos dentro de uma cerveja geladinha, de garrafa de lata, pensando em assunto da vizinha, avisa lá que eu vou. Meu carro vai voando pela estrada, vai rasgando a madrugada, me dá logo a mulher arranha pra lá que eu vou. Olha só o posto, uma picanha maturada, caminhada, passeada, pra jogar uma pelada, avisa lá que eu vou. Eu tô soldado, coração tá de uma mesa, tô muito quieto, cerveja, eu vim com moda sertaneja, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Gente, agora são 8 horas e 15 minutos, aqui nós vamos até as 10 horas junto com você, contando a história da cada melhor, levando a música sertaneja. O sol já está quente, né? A temperatura baixa, o sol já vem aí aquecendo em todo mundo aqui do vale e também da região. É, lembrando o nosso amigo de Cruzeiro, que está curtindo lá também, né? Está lá o Fabiano, taxista, está lá também o Chão da Folia, está lá também o Magrão, o Pelé, muito bom dia para todos vocês aí, né? O Chão Congado, a dona Inês de Prado, dona Isaura, mais o Paulo Roberto, o JB de Cruzeiro. Ô Carlinhos, já tirou o gol de cabo, o Carlinhos de Embaú, está lá também a Mauri, né, e também o Edmilson, então ele não sabe o que continuar em Cruzeiro. Também um abraço para o Ferreira e o Ferreirinha, nossos amigos de Cruzeiro também, que continuam lá através da boa música e a dupla, né, também que nós temos aqui no Bogona também, né. E nós vamos mandando lá pro Juca, o Juca lá do Putinho, a dona Clara está escutando essa joelha também, né? É, também vamos mandando lá para o Pedro Paulo da Colônia, que está tratando das galinhas macho, né? Então, bom dia! Também dos nossos amigos lá da que está ligado com nós também lá no Rio Negro, lá do Rio Comprido, pessoal aí também da Vila Bela, lá também do tal José Benedito Pilé. Muito bom dia também, né? Tá para também o ver aqui mais lá, que é o Zé Luiz, lá da, também que está ligado com nós. Aproveitando, mandando para o Reinaldo, né, também segurança do Fórum de Lorena, lá também para o Rodrigo do Rogério, que é o Espanha, o Tartaruga, o Gu, né, o Saturno aí que está curtindo, mas obrigado pela audiência. Bom dia! Pra tentar falar comigo, tá sofrendo e me atentando. Eu nem fico atrás. É, pessoal da Lagoinha que está curtindo nós também, a dona Cecília, né, também o Zé da Roça e o João da Serra, que está na escuta lá também, né. E o nosso amigo Tijolo, né, está lá o Zé, tá ligado com nós também, a dona Lina, né, e também a Nenê, a moçada aí de Tijolo, seu Miguel, também a dupla sertaneja, o Trio Serrano da cidade de Lagoinha. Bom dia! É, nós vamos de moda, porque já são 8 horas e 18 minutos de música maestra. Rádio Clube, a primeira da cidade. Atenção para a hora, pedreiro. Olha aí que a canção da gente tá marcando 8 horas e 23 minutos na Clube. O seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo.

bom. O mundo é bom. O mundo é bom. O mundo é bom. O mundo é bom. O mundo é bom. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Linde e participe. Agora já são 8 horas e 35 minutos. Aqui nós estamos apresentando sim, que é o Domingo Sertanejo na Clube. Vamos rodeando até as 10 horas junto com você. Deixa o seu rádio ligado aí, que tem muita música rolando no seu rádio para você curtir. Inclusive, está a nossa dupla do Vale, gravada com o nosso programa também. Nós vamos distribuindo pouco a pouco, vamos levando os cantores nossos também para divulgar sua música sertaneja aqui na Clube. Aproveitando, mandando um abraço também para o comandante capitão Wagner, da Polícia Militar também, e o cabo Fernanda, também o seu pai, seu gato lá de Birahinho, que está escutando com as orelhas, né? E lá também para o Valdemir, a Janaína, que são os pais do João Vitor, que escuta nós também, o Tribulino para lá, o Osmar, né? A Luz Helena da Pedreira e também os bairros de Tênis, né, com seus filhos, né, o João Luta e o Pedro Henrique. E também para a Dona Rio, a Vicentinho, a moçada de Cachoeira que está curtindo mais. Bom dia! Aproveitando, mandando um abraço também para o nosso amigo Matos, né? Matos, o Tenente Paiva, Dr. Marcelo Merelli, Marcelinho da Santa Casa, do Marcelo, para o Chico também, né? O Laerção Andrade, Lascaregui, o Lelé, né? O Coronel Salomão, Dona Chapica, Dr. Francisco Carlos e o Dr. Galeardo, que escutou nós também, né? E Cachoeira, até lá o chão do bar, quando o bar está feito aí, o Vital, o Chiquinho, né? Eu ligava, o Jair Cana, que está me escutando. Muito obrigado pela audiência. Ah, bom dia! Taquara, eu achei uma beleza, com 20 vans a milênio, 14 arrobas de feira, no caminho da Taquara, eu vi 5 peleiras. Isso é bom que não é dinheiro, que não é dinheiro, é bom, isso é bom, barbaridade, que barbaridade. Isso é bom que não é dinheiro, que não é dinheiro, é bom, isso é bom, barbaridade. Bom, gente, vamos lembrando aqui também do nosso companheiro que está nosso colírio de risco, preparado por problema da pandemia, né? Eu mais o Chão Peito, né? Mais o Viadinho, o Viadinho, o Zé Milton, o João Américo, o Zezé, o César, né, César, o Rogelio, a Deise, mais o Denilson, mais o Felício e o compadre Capivara, são os nossos amigos da Folia de Reis. Fazer a versão daqui através dessa Rádio Clube 690, Rádio Vale, fazendo e levando a música até você. Você que está com seu rádio ligado neste domingão, né? Nós vamos até às 10 horas. Daqui a pouquinho tem muita música rolando no seu rádio ainda. 8 horas e 38 minutos, vamos de moda, maestro! Clube, a primeira da cidade. Olha a hora certa, caminhoneiro. Olha o Galita cantando agora. A gente já está marcando 8 horas e 42 minutos na Clube. Aqui, o seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Thank you.

Esporte Nacional. Eletrônico. Passando pelo flashback. Aos lançamentos. As melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda que tem a melhor equipe de locutores, programadores e jornalistas, fazendo sempre o melhor para você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, eu sou em rádio. Eu sou o Clube FM 97. A primeira do seu rádio. Bom dia pra você. Tudo que é bom. O dia que é coisa. Uma beleza. Saúde, alegria. Fantasia que eu vejo pessoal aqui. A rádio todo. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Toca aqui na sua rádio. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Ligue e participe. Está voltando só 5 minutos para as 9 horas da manhã. Nós estamos aqui balançando a roseira. Até as 10 horas vai muita música no meu rádio para você curtir aqui. É Domingo Sertanejo da Clube. Agora nós vamos falando aqui também do Guaragrito, só porque lá nós temos tudo implemento agrícola específico para sítio, para chácara, fazenda, com o Ivan Pagotti, engenheiro proprietário da casa na Rubens, com o Rio Branco número 65. Anote os telefones para fazer a sua entrega: 3132-3226 e 3122-4956. Canta moçada que é de madrugada. Olha aqui, o Nicanor e o material para a construção da Rio Brasil está construindo com você desde o certo acabamento. É o maior madeireiro da Vila Brasil. É o Nicanor, tem um piso, revestimento, porcelanato, tintas e muito mais. Telha, desde o lajota até o acabamento para você lá com o Nicanor na Vila Brasil. Na Avenida Integração 1420, com os telefones 3133-1444, 3133-5851. Os suspiros estão dobrados, a morena soluçando, meu amor já vou embora, o baile tá se acabando. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. É, a gente disse que ia passar o final de semana, mas é divertido, é no sítio Santa Fé, é no bairro dos Quilões, Estrada Pedro César, número 19.900. Tem o telefone também, 997-93-1036, 991-63-0183. A minha namorada, canta moçada que é de madrugada. Olha, lembrando o nosso grande amigo tá de Santo Lucrecio também, tá lá o Beija-Flor, o cantador, né? Tá ligado com nós também. É, vou mandar lá pra dona Benedita Tereza, a Maria Benedita também da Rocinha, o Fofão, o João Fofão, né? A Benedita Tereza do Marido Pinho Velho, e também o Alcir Cardoso Miranda, a Simone Aparecida do Pinhal, o Jair, né? Também o Zé Ribeiro e a Ambrosa, lá também, ligado com nós. Obrigado aí pela audiência. Ah, bom dia! São 9 horas de Guaratinga, tá nos apresentando, sim, é o Domingo Sertanejo da Clube até as 10. Daqui a pouquinho, nós temos ainda, né, uma hora de música para você curtir aqui o Domingo Sertanejo. Mandando para o pessoal de Cachoeira, pessoal de Lorena, que curte nós, obrigado pela audiência, está lá a dupla Cadeira de Vicente, né, e para toda aí de Lorena. O Luizão, né, Luizão no ônibus aqui também na TV, né, o pessoal do Carioca ali que está escutando a Cachoeira, tá ligado pela audiência, né. E também lá para a Cícia, né, está ligado com nós também, a Lu, a Rose, está lá também, tudo ligado aqui na Hotel Atacadão. Gente, mas nós vamos curtir mais música, maestro! Velho rancho, aonde nasci, Rádio Clube, a primeira da cidade. Atenção para a hora, pedreiro. Olha o galinho de cantando, nós estamos aqui 9 horas e 4 minutos na Clube. O seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Você baixou da ponta e me tirou do pé. Você foi superado e acabou em série. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí da rua. Hoje eu digo que a minha vida é sua. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. K588, 690 kHz. Onda média Rádio Clube. 97 FM, ZYB 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. A Clube Cidade é sucesso! Clube Cidade, cada dia melhor! Cada dia melhor! Nós trazemos o sucesso pra você! Cada dia melhor! Clube Cidade. É só você ligar 690 AM. E aí está o sucesso. E aí está o sucesso. Clube Cidade, cada dia melhor. Cada dia melhor. Meus amigos, você tem sido sustentado. Não olhe para trás, olhe para frente. Lá está a sua vitória. Não é hora de parar, não. É hora de continuar. Pois a sua vitória está chegando. Confie no Criador. Vamos,

Só assim podemos dizer que nós, unidos, resistimos a tudo isso. Uma campanha. Clube Arinha FM, em todos os rádios com você. Quando se fala em rádio, você logo pensa na sua Clube 97. Na memória número 1 do seu rádio. E na sua cabeça também. Clube FM 97. A Clube tem o melhor mix tocando no seu talento. E hoje vai rolar o... Alfa Gordi. O Corte Nacional. Ao eletrônico. Não, passando pelo flashback. Aos lançamentos. Melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda que tem a melhor equipe de locutores, programadores e jornalistas, fazendo sempre o melhor pra você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, eu sou em rádio. Eu sou Clube FM 97, a primeira do seu rádio. De hora em hora, você tem informado. Notícias da hora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até 4 meses. O chefe do Executivo afirmou que essa é uma alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso. Ele disse, contudo, que não sabe qual será o valor do benefício. O presidente não deu detalhes de quantas pessoas vão ser contempladas com essa nova rodada do auxílio emergencial. Notícias da hora. Aumente o volume. Você ouve o melhor do seu serviço. É, tudo certo. Toca aqui na sua rádio. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. 3122-3611. Ligue e participe. Olha a hora, gente, cuidado, não perder a hora do trabalho. São 9h16, já nós vamos até as 10 horas, junto com você aqui com a boa música também, através da sua rádio Clube 690, Rainha do Vale. Nós temos o bode comercial do programa de Aguara Agrícola, sabe que lá nós encontramos todo o empreendimento agrícola que é preciso para os seus filhos, chacras, fazendas, pedivastadeira, catenadeira, ferramenta. Temos aqui na Rua Visconde de Rio Branco, número 65, com o Ivan Pagotti. Sabe do Nicanor e material para construção, é na Vila Brasil, né? Fazendo madeira, qualidade, preço bom de verdade também, desde o alicerce acabamento, servindo você com o seu cartão de crédito, 10 vezes sem juros, tem pronta entrega. Se você quiser fazer o orçamento sem compromisso, é com o Nicanor, né? Na Avenida da Integração, 1420 da Vila Brasil. Não fica quando eu entro no bailão, no bailão. Olha aí, o seu final de semana também já ficou mais divertido, não sei se Santa Fé e passar esse final de semana no ambiente conhecido com o campo de futebol e muito mais. E se você quiser fazer essa mesma compromisso, é Estrada Primo Gavão César, número 19.900. Então, aqui nós estamos lembrando do nosso amigo da Viola, que sempre vinha aqui no nosso programa, só por causa da pandemia, nós ficamos gente de nós, no nosso jogador. Que é o Luciano Ferreirinha, também a Deis mais o Benito, o Zé Mariano mais ou menos, o Trio Serrano da cidade de Lagoinha, o Tijolo mais o São José, então o Rosemil, né, o Rodinei, o Trio Chão Quente, tudo eles faziam parte, mas agora Aparecida aqui também, né, o Zaga da Vila Regional, o Zaga que jogou do Cabo, e então gente, o Prado, nosso amigo Prado da Cozione, e até ano passado aqui, né, apareceu nosso programa também, né, mas tá bom, né, fazer o quê? O tempo passa, nós vamos aqui levando a música gravada ao vivo até chegar um dia que nós podemos fazer tudo isso aí de novo. Agora são 9 horas e 19 minutos, vamos de música, maestro. Rádio Clube, a primeira da cidade. Acesse os Ponteiras Lavrador. Olha o Galita, quantas horas estão marcando 9:23 agora na Clube. O seu coração bate mais forte. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Eu entrei numa floresta assim que amanheceu. Os passarinhos cantavam, cada um do jeito seu. Bati o machado no fio e a peste meceu. Mas percebi que é defeito, tudo ali enlouqueceu. Os vizinhos não cantavam e aquilo me doeu. Pelo ar ao clareão, tô pensando em jeito meu. Levei a maneira embora, mas vou dizer que valeu. Fui fazer uma viola, veja o que aconteceu. Curti aquela madeira, como manda aquele lindo. Aquele canto de pássaro, lá bem longe estava ouvindo. Caprichei na violinha, cinturada em braço fino. Tanta rasca o cavaleiro, com cuidado e veneno. São Gonçalo assinou, com a bênção do divino. Ficou um som de metal, que parecia um sino. Toda vez que eu afinar, minha alegria pediu. O canto do passarinho, seja como é o destino. Eu voltei lá na floresta, cortando a viola afinada. O ponteiro ecoava em toda a mata fechada. Eu sentei naquele som e separei da galhada. De repente uma surpresa vem surgindo da chapada. Os passarinhos cantando com a viola em quadro. Aquele canto de grito parece fundo de fada. Da viola foi pulando a passada, parecendo adivinhar quem já foi sua pousada. Rádio Clube, a primeira da cidade. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. O momento é de cuidado. Sabemos que você está fazendo a sua parte, que está se protegendo. Então agora é hora de cuidar da economia da nossa cidade, de garantir o sustento das famílias da nossa região. Por isso, mais do que nunca, compre no seu bairro, apoie o comércio local e ajude várias famílias a continuarem sobrevivendo a essa pandemia. Só assim poderemos dizer que nós, unidos, resistimos a tudo isso. Clube AMFM, em todos os rádios, com você. O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Santa Fé. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza. Eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, bairro dos Filões. Telefones para contato 99793-1036, 99163-0183. E 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook Sítio Santa Fé Pilões. Este recado é para você, empresário.

Eu quero mandar um abraço também, né, para todos os nossos amigos, né, os violeiros, a Dulce e também a Mestra, também no Jardim Esperança, que está ligado para nós também, o Batista Beiramar, são bonitos aí, ó. Também está lá o Leão Pintagol, escutando com as orelhas, nosso amigo Dirceu também, o cantor também, bom dia! Conta da raquete, meu sol tá que nem flete, tá na boca do fogão, tá bombando, tá bombando. 9 horas e 34 minutos, aqui nós estamos apresentando o Sino Domingo Sertanejo, que é a Leção Jair Bem, das 6 horas. Lembrando que amanhã é a segunda-feira, das 6 às 8, nós estamos aqui com Manhã Clube. Na casa do beija-flor, a cacique na rotina, o pessoal mandando brasa. Nós temos também o café da manhã, que é uma notícia para você ficar bem informado, com Márcio Rocha, Claudemir Barbosa, Josué Reis, Amanda Vasconcelos também está comandando aqui. Alô, meu amigo Dado, bom dia para você, né? Dado também está lá cuidando do seu filho, né? E nós falamos aqui do Guaragrica, porque lá que você tem todo o extensivo para o seu filho, para a fazenda. Ferramenta de tudo, espécie, carpinteiro, pedreiro, brilheiro, pintor, tudo isso nós temos lá com o Ivan Pagotti. Rua Visconde, Rio Branco, número 65. Agora, indicador e material para construção, desde o licitado até acabamento, seja de qualidade, preço bom, verdade. E tem pronta entrega, aceita as encomendas, você também pode ir até a Avenida da Integração 1420 da Vila Brasil. Agora 9 horas e 36 minutos, aqui nós vamos na final do programa, levando a música sertaneja até você. Nós falamos aqui também do seu final de semana. Você sabe que ficou mais divertido? É lá no Sítio Santa Fé, é no mais de quilões. Estrada Pingão, Ferro Número 19.900. Quando eu sinto o perfume da flor, é esse amor que me tira, é com você. Pois é, 9 horas e 37 minutos, vamos curtir mais música, maestro. Thank you.

Pois é, tá voltando o cadinho só pra daqui a pouco, né? Falta só 9 minutos para 10 horas da manhã. E nós estamos aí ao final, levando a promoção especialmente a você, você que está curtindo, muito obrigado pela audiência. Nós vamos desejando um bom domingo para você, que amanhã é Natal de segunda. Amanhã é o bicho pega, né? Hoje pode ficar sossegado no dia inteiro, né? São os passeios, mas amanhã é o dia do trabalho, né? Falta 9 minutos só para as 10 horas. Nós vamos curtir mais música, maestro. É com você. Acha que ouvir música sertaneja de verdade está difícil? Ouça Manhã Clube, 5 horas. Bom dia! Bom dia! Um som nobre da música sertaneja. Apresentação de José Benedito Carminho, o famoso Trigueirinho. Estamos apresentando Domingo Sertanejo. Não vai, meu amor, meu bem, não vai, se você for, eu vou também, ai, ai. Pois é, chegando aqui a final de mais um domingo sertanejo, está faltando só um pouquinho para as 10 horas. Nós vamos tirando aqui de campo e de futebol, lembrando que amanhã tem mais. Na produção do programa, na direção geral do diretor José Luiz Marcon de Celini. O trabalho do som do Aquário de Cristais dele, do companheiro Nelson Filho, Nelson Mandro Gabeiro, muito bom dia. Desde as 6 horas até agora aqui na apresentação, desse amigo de vocês, foi eu, Trigueirinho. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, desejando a todos um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser, para todo mundo. Tchau, gente! Tchau, tchau! Cidade Clube, Dayton K 588, 690 kHz, onda média Rádio Clube, 97 FM, Dayton B 917. Esse é o sistema Clube de Rádio.